Carreta Mega Gol Paredão. Aqui a porrada é doida e segura. Bora começar, Marcão! Garganta quer até me abandonar, cara. E já estamos gravando, viu, papai? Uhul! Essa menina que está... Nosso amigo Baroca, Kelly, tá por aqui. Um abraço pra vocês, valeu! É... E amigo Bobinho! Egg Rex! Eu acho que ela está afim. Bora, Shelly Beach! Sem limite, já abraço. Quando lhe fala de amor, sei que ela vai se amarrar. Em um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. Novo Premier. Novo Premier. Mega Gol. Hoje é a junção Mega Gol e Premier. Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo. Nosso amigo André Guerreiro da Braguita, só de boa. Meu amigo Evandro, meu irmão. Alô, Evandro. Já tá no CD, viu, papai? Esse vai pra Belém. Vai daquele jeito. DJ Capado, anterior é pra ti, viu, papai? Garotinha, equipe Rex, por aí, abraço! Tá só de boa, meu irmão? Meu amigo, pula a janela! Lá! Do São Manuel, dá por aqui, ele na companhia da irmãzinha Eliane e o Ivo. Família Moraes, tá por aqui, abraço pra você. Um abraço da carreta Mega Gol. Meu amigo Leandrinho, lá das Graças, equipe Coringa por aqui no circuito. Um abraço, meu irmão. Nosso amigo Joel da Pop, dá pra ver, abraço pra você, viu, Joel? Motivo de verdade. E aí, Wendel? É do strip negro, melhor som. Você pode acreditar. O som da galera que faz você balançar, você se soltar. Com o som que mexe com seu coração. Com DJ Edilson, DJ Edilson. O som da galera te dando fogo. Evandro! Dil tá na área. Dil Promoter. Tá só de boa hoje. Bora, Gil, bora pra cima, garoto! Pra cima, garoto! Olha, dia 20, dia 28 de julho, a tradicional festa do São Manuel, Aranha Negra fazendo a festa pra galera, tá todo mundo convidado. Seu amigo Lingo Lingo, o martelão, o Lingo Lingo tá na área! É o homem da pista negra! Hoje ele chegou comigo e falou: Rafa, hoje eu tô sem freio, viu, papai? Te segura! Alô, Carlinho, tá fazendo três cavalos. O Rani chegou comigo e falou: Rafa, avisa ele pra ele aproveitar hoje. Amanhã socorro tá na área, viu, papai? Seu surfista, seu mergulhador. Irmão, pelo amor de Deus! Viver um grande amor. Sou seu escravo. Eu sou o seu senhor. Vem, amigo Kelvin! O Kelvin do Celta Safadão, Danadão! Sou seu Tané! Alô, Kelvin! Um abraço, garoto! Sou Adão, serpente! Mega! DJ Rafael considerado! Novo prêmio! Apenas o seu trovador, apenas um outro cantor. DJ DJ André, fazendo as mixagens para os DJs do Pará. O Pancadão de Mojú. Perto, oh, perto, eu sou seu dom. Bora, minha patroa Priscila! Premier. Seu samba canção, sua bossa nova. Eu sou romântico de coração. Bora, Evrando! Bora, meu irmão! Sou sua religião. Premier. Sou seu pai, sou seu irmão. Te conheço de outra encarnação. Sócio principais, meu irmão. Nosso amigo Johnny, considerado da banda, abraço pra você, viu, Johnny? Tá só de boa, abraço pra você, garoto. Se não sinto calor, Mega Go. O teu corpo, amor, nada é igual. Tudo é frio se não estás com areia branca. Meu amigo Eric Teles. Alô, Eric Teles! Tá só de boa! Amor calado, e hoje eu sinto. Cadê, Evandro? Estarei pra sempre te esperando e te amando com amor lindo. Tecno Show emocionante. para mim na Mega Gol. Foi em uma festa com um Jota, sei que eu te encontrei. Nunca mais eu quis saber de separar de ti. Você é o amor que eu sonhei. Nossa história começou em uma festa com um Jota, sei. Equipe Sem Limite. Pra que te reencontrei. A todo mundo por aí, abraço pra vocês, só valeu. Tamo junto, papai. O tempo não vai nos separar. Tem um campeão pra embalar. O fundo musical dessa emoção. E o quê? Jota, sei, eu já sei que te amo. Jota, sei. Danival, o Cleito. Que te amo. O Alessandro e a Lourinha, hein? Sim. A equipe Sem Limite está no circuito. Um abraço. Que te amo. Jota, sei. Eu já sei. Que te amo. Tony Brasil. Brasil, Brasil. Você. E Lúcio Martins. Em uma festa com o Jota, sei que eu te encontrei. Nunca mais eu quis saber de separar de ti. Você é o amor que eu sonhei. Nossa história começou em uma festa com o Jota, sei. E agora que te reencontrei, não quero te perder, meu doce amor. E o tempo? O tempo não vai nos separar. Tem um campeão pra embalar o fundo musical dessa emoção. E o quê? Jota, sei, eu já sei que te amo. Relaxa, relaxa, relaxa que é ele. Jota, sei, eu já sei que te amo. Jota, sei, eu já sei que te amo. Jota, sei. Eu já sei que te amo. Bora virando, bora virando, bora virando, bora virando, bora, bora, bora. E agora? É que o Evandro, vou te contar, viu, meu irmão? É só as principais da Mega Gol. Bora, Wê, Wê. O som do Águia da Amazônia, Pop Som. Chega e faz a festa aqui hoje. A tradicional festa de Santa. Escuta a sua. Santa Cruz, Clu. Tudo me faz lembrar. Bora, Vera Cruz. Vivimos, bora, Hannes. Bora pra cima, papai. Queria que você entendesse. Pra cima, garoto. Por ti. Vem viver aqui comigo. Nosso amigo Papudo da Boregui, abraço pra você, viu, Papudo? Tá só de boa, Boregui, abraço! O som automotivo que conquistou o Pará. Ele e também o Sapo da Cará. O seu Boregui, abraço pra vocês, valeu! Só as principais, pai. Te liga aí, vai! Carreta Mega Gol Paredão. Som automotivo de verdade. Verdade, verdade, verdade. Carreta Mega Gol Paredão. Por tanto tempo procurei sentir um grande amor assim. Procurava por alguém que me desse amor. Mas sinto que você não quer. Tem medo de se entregar como eu quero você. E por onde? E pra onde olho, te vejo, TikTok. A galera relembra. Velhos tempos. Você curte aqui na Mega Go e no Premier. Da Mega Gol Paredão. Som automotivo de verdade. E agora? Pois eu me ponho a pensar em nosso amor e nos momentos que passamos. Assim arrependido a canta meus sentimentos nessa história de quem amo. Sei que às vezes eu falhei. Em sua vida quase sempre estava ausente. Mas entenda que sempre eu te amei. Não foi aventura o que existe muita gente. Eu só te peço, não me ligue nunca mais. Não quero ver-te, eu saber que estás presente. Porque você ainda está em meu coração. Mas tem motivo para voltar a querer-te. E apesar de crer que meu amor não vai passar, mas teu orgulho vai me levar a esquecer-te. Não vá. Não vai embora, ai, ai, ai, amor. Não vá. Não vai embora, ai, ai, ai, amor. Não vai embora, ai, ai, ai, amor. Não vai embora, ai, ai, ai, amor. Bora relembrando Mega Gol, bora, bora. Bora relembrando. Carreta Mega Gol Paredão. Se liga aí, meu irmão. Se fosse fácil, que nunca mais seria. Ver você, menina, madrugar meu coração. E eu estava enganado, nós estamos lado a lado. No fã-clube, os empolgados da nave do som. Estou angustiado de vê-la a meu lado. Junto com os empolgados, com o outro no salão. Premier, o pancadão de Mojú. Premier! A consequência de não tê-la comigo, mas com meu coração. Já chega e convida a galera pra segunda-feira. Segunda-feira no Balneário do Levi. Tem a Vó pela primeira vez o som do Pop Som. E junto com a carreta Mega Gol. Vai ser daquele jeito, papai. Então você me olhava e até se preocupava. Vamos tomar banho de garapé e curtir o som do Águia. Daquele jeito, Juninho. Wesley vai você dançar, nave vai decolar. Ao som que ele tocava, a gente se encarava. Para acabar minha ânsia, chamei para dançar. Quando a gente dançava, senti que me amava. Com muita esperança, pedi o seu perdão. E a sua resposta, vale domingo, ia esperar. Domingo a ressaca vai ser do campeonato lá do Banana. Ali perto da prainha, né? Tá todo mundo convidado, papai. Vai ser daquele jeito. Bora, Juninho! Fala, Bambino! Porque simplesmente foi inconsequente. É o Bambino Show! Splash Banda e os empolgados da nave do Rubi. E nós todos apanhamos. Novo Premier. Novo Premier. Carreta Mega Gol Paredão. Carreta Mega Gol Paredão. Som automotivo de verdade. É só as principais, Juninho. Espero um dia poder te encontrar. Essa vai pra equipe Sem Limite. Eles dão valor. Maravilha, Sem Limite. Estou a procurar esse alguém que dê carinho e viva pra me amar. E sem você, o luar, as estrelas vão me guiar. Vou te encontrar de volta. segura, Henrique. É mega. Você possa me matar. Estou à sua volta, só você não me nota. Será que é amor? Aonde ele chegar? É só os principais, papai! Uhul! É pra dançar coladinho, pra relembrar! E eu te direi com a força do meu coração. Você ainda está em mim, por isso eu canto essa canção. Só pra dizer te amo, é um convite pra voltar. Com loucuras e seduções, meu amor, eu quero te entregar. Olha a loucura! É uma loucura sim, o brilho do teu olhar. Premier, o pancadão de Mojú. Nada vai nos separar. O brilho do teu olhar, você nasceu pra mim. Nada vai nos separar. É cada música, meu irmão, que eu vou te contar. Te liga aí, meu irmão. Metropolitana FM apresenta. Sabadão Fest com Rafa Considerado e Julinho Mojú. Daqui a pouquinho. Isso é carretinha Mega Gol. Seu olhar nada é igual. Quando eu te conheci, me traiu por um jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. Velho. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim. Meu amigo Kelvin! É o Celta danadão, meu irmão! Fala, Kelvin! Mas você não quer. Não sei porque você mudou. E o seu olhar nada é igual. Quando eu te nosso amigo Cristiano de Belém do Pará está por aqui. Abraço pra você, viu, Cristiano? Você tá nela. Mega Gol. Dá vontade, papai. Novo Premier. Ela faz e vai passar. Ela só quer brincar de mar. Quer separar você de mim. Alô, meu amigo Lego Lego. Bora ajustar esse freio, bora ajustar esse freio, meu irmão! Hoje é sem freio, né, Hernes? Banda, você, as principais, as melhores. Te liga aí, meu irmão, vai! Carreta Mega Gol Paredão. Quando você escutar Mega Gol, você vai lembrar dos momentos que passamos juntos. Ilusão foi que restou do nosso amor. Quando a noite chegar, DJ Silvinho a tocar. Daqui a pouquinho vai ter aquela sequência de saudade. Saudade de verdade. Guerreirão, emoção. É o som, meu amor. A saudade só aumenta quando eu escutar. Guerreirão, vou tentando parar. Bora, Evandro, bora pra cima, minha irmã. Pra cima, garoto. Emoção, é o som, meu amor. A saudade só aumenta quando eu escutar. Nosso amigo, gerente do Expresso, Leonidas, já abreguei com a gente, abraço pra você, viu, velho? Abreguei, equipe sem limite também no circuito, abraço! Tem mais uma, vai! Uhul! Mega Gol Paredão. Som automotivo de verdade. Hoje é só o quarteto da Sirimite. Bora pra cima! Um super abraço aqui, nosso amigo Catian. Aonde tem Catian, tem Skol também de montão, viu, papai? Fala, Catian! Paredão Mega Gol. Os canibais. Carreta Mega Gol Paredão. Abraço aqui ao parceiro DJ Leandrinho Boy. Tá por aqui com a gente. Abraço pra você, viu, Leandrinho? Fique à vontade, meu irmão. Cê tá na Mega! Mega Gol. Mega Gol Paredão. Paredão. Som automotivo de verdade. Verdade. As suas principais, as melhores, as marcantes rolando na Mega. Apaixonei, eu sei. Isto é Mega. Volta atrás. Atenção, Marquinhos, chega junto aqui com o Leandrinho. O teu jeito de ser me enlouqueceu de ver. Bora formar essa galera do Inho agora. Já me marcou o teu sorriso e o teu olhar. Premier, o Pancadão de Moju. Tudo que eu mais preciso é te conquistar. Equipe Rex, e ainda por aqui, faz o circuito, um abraço pra você. Não teve nenhum valor, mas eu não vou desistir. E já? Já me marcou o teu sorriso e o teu olhar. Bora, Evandro! Nosso parceiro Evandro. Ele que bate no peito e diz: Mega Gol. Qual é teu som? Qual é teu som, Leandro? Mega Gol. Uhul! Quero você. Sei que vou te conquistar. Quero você. Sei que vou te conquistar. Atrás a outra!